Eu não preciso ser vidente pra saber um. E nem preciso ser inteligente pra saber o que você vem e me buscar. Um amante de um coração fora do quadro, mas nesse caso aqui eu não dei conta, porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. E aí, vai me usando que eu deixo. Vai usando minha boca e meu corpo que eu espero deitado até você me amar. Vai me usando que eu deixo. Vai me usando minha boca e meu corpo que eu espero deitado até você me amar. Pra saber o que cê vem em me buscar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que. Um amante deixa o coração fora do ar, mas nesse caso aqui eu não dei conta, porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma Penélope Vânia. Beijou. Vai me usando que eu deixo me usar. Vai me usando minha boca e meu corpo que eu espero deitar até você me amar. Vai me usando que eu deixo me usar. Vai usando minha boca e meu corpo que eu espero deitar até você me amar. Alô, Karine! Mais sucesso, minha banda!